contato com o helicóptero na linha do litoral, mantendo 510, mantém a proa até 2.000 pés. Como é o nome desse aparato? 2.000 pés, que é negócio no 0.4. 2.104, gol 1869. 37, que será a decolagem da pistão moderna. O cara perto, o guardião. Confirme, tem condições de voar curva esquerda, voar na proa 030? Agora é negativo. Olha, mano. 1869, curve à esquerda na proa 130. Proa 130, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda, proa 130, autorizado ILS X-Ray da 10, com 1869. 2406, desce para 4.000 pés, que é negócio no 014, reporte em condição de ser vetorado à esquerda, o azul 4206. Corre o guardião para um através norte, fechando a pouso no Gré. Proa 025, esquerda proa 025, limite localizador azul 4206. Na final, pistão 10. Botar na final para o Grae ou o Guardião? Gol 1620, decolado aos 37, no controle em 199, decimal 8. 198, com controle no 620, boa domingo. 4-0, autorizado esse cardeal 287, Salvador, cobra 09. Grae ou Guardião? Gente, Guardião, autorizado pouso 0,40 graus, 5-9, reporte no sol. Para solo, Guardião. Salvador, muito boa tarde, é o T3560. T3560, confirme baixar de trabalho? Firmo. T3560, entre pontos são 0, vento no 40 graus, são 5-9, pista úmida. Informa um tráfego, um helicóptero realizando pouso no Graé, não interfere com a sua decolagem. Não interfere com o seu pouso, T3560. Perfeito, livre pouso 990, T3560. Gente, guardião solo aos 39. 0014. Zero contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 PUCA, 60. Boa noite, 69, estabilizou. Boa noite, 69, chame de torre, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, boa noite, 69, uma boa tarde. Boa tarde. 10, 3560. Torre, boa tarde, gol 1-8, 69. Gol 1869, continue a aproximação, reporte baixar de trabalho, CNH 10 no 4, número 2 para todos. Vai reportar 10 no 4, gol 1869. 4. Azul 4206, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, obrigado. Salvador, azul 4206, boa tarde, sinal de 9 minutos. Azul 4206, continua a aproximação, CNH 10 no 4, é o número 2 para pouso. 99 milha para cima. 3560, solo ao 41, né? Frequência do solo em 121, decimal 9. 3560, somente confirmando. Frequência do solo em 121, decimal 1. Gol 1869, confira, baixar travado. Baixar e checou, gol 1869. 869, livre pouso no 0, 1140 graus, confirmando. Livre pouso no 0, gol no 869. Prazer. Desça para 2000 pés autorizado. Sinal ILS X-Ray pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Deixe aguarde para chamar a torre, o Cobra 09. O 1169, está escutando a torre? O 1169, tem condições de alinhar e decolar assim autorizados de imediato? Faço passagem do Boeing da companhia Lima, tem cabeceira 1-0. Solo 1230 graus, com 62 de nós. Cobra 09, chame torre de Salvador em 1 no 8, decimal 95. 4206, abaixo de travou, passou fibra, confirmando, tá molhada a pista. Afirmo, pista molhada, azul 4206. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 06, obrigado. 1869, solo em 1216. Azul 4206, tráfego ajustado, vento 140 graus, com 6 de nós, livre posição na 0. Depois do 904206, obrigado. 050, Timothy Terry, 1014. Gol 1169, decolado ao 45, controle 119, decimal 8. 19, obrigado, bom trabalho. Cobra 09? Cobra 09, continua a aproximação, General 10, 14, número 2 para pouso. Gente, na aproximação, Cobra 09. Cobra 09, pode confirmar o pátio de estacionamento? Ele está. Ok, gente. Contra o Salvador, boa tarde, gol 1169. Gol 1169, contato radar, suba para nível 360 na saída da El. 360 na DEL, gol 1169. 620, chama centro, Recife. Em 126.85, alterna 125.45. Você está completamente pronto para decolagem, Tata 327? Agiliza a manobra ali e mantém, Tata 327. Exato, gol 169 após pro Edileda. Após pro Edileda, gol 169. 2-0, DCV para 2.000 pés, autorizado. Sinal em LS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Decolado aos 4-8, chame controle 1-9-9-8. 19-8, boa. Contato radar, suba para o nível 360, saída árvore. 360 na árvore, tá, 3217. Vamos para o elefante. Para cruzar 2.000 pés, curva à direita para o de elefante, o TAM 3217. 3217, cruzado para os 200 pés, obrigado. Passaredo 2231, a linha mantém cabeceira 1-0. Cobra 09, solo ao 50. Lidere em primeira direita e mantenha a escuta. Cobra 09, autorizado táxi Alfa Delta. Chame novamente na táxi Delta. Passaredo 2231, limite de decolagem 50, vento 140 graus com 5 nós. Cobra 09, autorizado o cruzamento da pista, após Taxway Hotel, ao estacionamento do Pátio Militar, frequente o risco. Passarela 2231, decolado ao 52, chama o controle em 119.8. 119.8, 2231. Salvador, boa tarde, passarelo 2231. 2231, cota o radar, suba para o nível 180, saída Momo. 180, saída Momo, 2231. Chama o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Informe Kilo Lima 4009, descend to 3000 feet. Ultimate 71014, and after weather avoid the clear to fly direct to the intersection. Scott Cadence, descend to flight level 050, altimeter setting 1014, you clear to avoid weather, 10-3-1-90. Estou 2-0, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. Foi Salvador, passou 2-0, na final do IADS, foi utilizado sem baixar de trabalho. Passou 2-0, posição 1-0, vento 1-3-0 graus, com 7-9, fixa úmida. Livre pouso para o passou 2-0, sem condição da pista. Chama centro, Recife, em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 2231, passarelo 2231, controle. Destino do Senhor, 2 Alfa Pro de Alefa, 2231. Do WhatsApp, parceria 2231. WhatsApp, grato, senhor, 2231. Uniforme Kilo Lima 4009, descend to 2000 feet. You clear ILS X-ray final, runway 10, report established on the localized. Uniforme Kilo Lima 4009, descend to 2000 feet for final ILS X-ray runway 10, report established localized. Pastor 20, Belo Santo, na Hotel, ao estacionar no Pátio Mograra, frequência livre. Estacionamento 210, acione identificação de sua via chegada a Mari para o nível 060, QNH 1014. Hello, Cine 5, Lima 4009, established, localizer runway 10. Informe Kilo Lima 4009, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, Unity Kilo Lima 4009, thank you, have a good evening. David. Na chegada a Mari, reporte se necessário de juízo de formação, Oxanema 210. Boa tarde, Unity Kilo Lima 4009. Establish Alex, X-ray, Runway 10, ready to land. Uniforme Kilo Lima 4009, continue na flow, report outer marker, linear downward locus to NH1014. What is that, outer marker? NH1014, Unity Kilo Lima 4009. Fly, when it's possible, clear to fly, direct to an intersection. Unity Kilo Lima 4009, overhead altimeter, ready for land. Uniforme Kilo Lima for your man confirmed in your down and locked. Unit Kilo Lima 4009 affirmative, you're down and locked, ready to land. Uniforme Kilo Lima 4009 clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 5 miles. Clear to land, runway 10, Unit Kilo Lima 4009. Desça para o nível 050. Oxenia 6210, pode vir se desejar autorizado o turno. Oxenia 6210. Uniforme Kilo Lima 4009 on the ground at 3-4, receiving runway to the right and contact the ground 121 decimal 1. Tracajá 197, acione identificação dessa via, chegada Mari para o corrijo, dessa via chegada Man para o nível 070, Kennegal no 014. Acione identificação, autorizado desvios, reporte o técnico dos desvios, desça para o nível 060, Kennegal no 014. Trio 190, descent to 2000 feet, nuclear ILS, X-ray final runway 10, report reception on the localized. Zero autorizado, Tuna. Poderia repetir a mensagem, hoje é na 6210? Ativo, hoje é na 6210, desça para 3000 pés, o QNH1014, aguarde autorização para o procedimento. -0, contact Salvador Tower. 118.995. 11 horas, 13 milhas, sem contato rádio com controle. Aparentemente está no circuito de tráfego de Veracruz. Deve estar no máximo a 15.00 pés, o Ocean 6210. Os 231 nos chama centro, Recife 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Sierra, visual. 3190, tráfego acessado. Posição da 0, vento no 40 graus com 5 nós. Teve posição. Lima 210, a fim de evitar o tráfego sem estação no modo Charlie, provavelmente, como não entrou em contato com o controle, deve estar em altitude de tráfego, porém, como não há indicação da altitude, gostaria de voar inicialmente para o 100 para estar a fim de evitar o tráfego, chamei 6210. 6210. Para o 100, o limite será radial 270 de Salvador. 270 de Salvador. 6210. O Tracajá 17 reduza para 220 nós para sequenciamento. Uno, uno, meia, meia, desce para o nível 050. Autorizar para o Edidona. Já 17, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda para o 100. O limite será radial 320 do VOR de Salvador. No zero, o tráfego sendo ultrapassado, autorizar a sua navegação para o Edituna, desse para 2000 pés, autorizado. Final, e aliás, X-Ray pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Boa, estabilizado, a mesma. Da 3190, solo 12, libere direito, solo 121, desse solo 1. Senegal no 014. Afastou 20, chame 120 decimal 1. 1-1-66, desce para 4.000 pés, que é negócio no 0-1-4. 4.000-1-0-4, vou 1-1-6. Tacajá 1-7, desça para o nível 050. Corrigindo 5.000 pés, 5.000 pés, que é negócio no 0-1-4. 5.000 pés, 34. Apenas a informação, tráfego 12h30 no circuito de tráfego de Veracruz. O voo 1166, o mesmo, você tem contato rádio com o controle. Sim, chegou o 1166. Renan 6210. Renan 6210, chame Torre Salvador em 1-1-8, decimal 95. 295, obrigado. Renan 6210. Torre, uma boa tarde, Renan 6210. Hoje é 6210, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, ok, legal, no 0 no 4. Passar na baixa travada, você gostaria de informar a condição da pista? Pista seca, o cenário 6210. Sim, obrigado. Mantenha o Tracajá 17, aguarde para continuar a descida. Aguardando para continuar a descida. Está travado, o cenário 6210. Chiné 6210, tráfego avançado, vindo de posto, pistão 1 a 0, vento 140 graus, 179. Autorizado, final ILS X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. É, chegando para o Brasil, 1014, autorizado ILS X-Ray 1 a 0, ou no 7, curva à direita, proa 190, limite, radial 280 de Salvador, desça para 3.000 pés, QNH 1014. Radial 280 de Quatro cinco desse para 4.000 pés, que é legal no 0-1-4. 3-9-4 desse para o nível 0-5-0. 3-8-9-4 desse para o nível 0-5-0. Maracajá, 1-7. Tá bom. Azul 6919, tem escuta da torre? Tá pronto para a decolagem? Gente, ali mantém cabeceiro no zero, azul 6919. Cajão no 7, curva esquerda para o 140, para interceptar o localizador. Azul 69, autorizada a colagem, posição da 0, vento 130 graus, 179. Estabilizou ele a 7-3-1-0, gol 1-1-6-6. 1-1-6-6, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, gol 1-1-6-6. Já 1-7, chame Torre Salvador em 1-8-9-5. Torre Salvador em 118-9-5. Graças. O 1-1-6-6 na escuta da torre? Na escuta, tá, vai estar travado passando externo, o 1-1-6-6. O 1-1-6-6, posição na 0, 0,30 graus, 8-9, sinal no 0 no 4. Tem aqui no 0 no 4, autorizado pouso no 0, gol 1-1-6-6. Corrijo, contato radar, suba para o nível 340 na saída da EL. 340 da EL, minha nave. Número 2 para pouso, sinal 1-0 no 4. Continuando a aproximação, número 2 para cá de você. Continue de separador, meu pai, por aventuração. Para sequenciamento, curva direita para o A225, limite ao localizador. 72000, curva direita 225, limite ao curto. A3294, reduza para 2209. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o A020, O limite é radial 280 do VOR de Salvador. Curva esquerda para 190, limite localizador. Esquerda 90, limite localizador, mesmo. 394, está para 3.000 pés, general no 014. Era autorizado o cruzamento da pista de imediato na taxiway Delta, chame Sola em 121, décima 1. Gol 1166, Sola 124, libera direito, chame Sola em 121, décima 1. Tracajá 17, confirme, baixado e travado? Tracajá 17, baixado e travado. Tracajá 17, livre pouso, pista 10, vento 120 graus, com 8 nós. Livre pouso pro Tracajá 17, na 10. Quatro, curva direita, proa 060, para interceptar o localizador. Curva 645, chame torre Salvador em 198, decimal 95. Roma 645, continua a aproximação, reporte Ministério Baixado Travado, número 2 para ponto, general no 0 no 4. É, tiver acontecendo. Quadrista para 2.000 pés, autorizado, final ILS, X-Ray, pista 1-0. 2.000, autorizado S2, autorizado S2. Azul 6919, chama centro Recife, em 1.25, decimal 1, alterna 1.33, decimal 95. Certo. 3.94, chama torre Salvador, em 1.98, decimal 95. 3.95, 699, copiou o controle. NM 143, desça via para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Pastor 20, mantém com espera, pista 1-0. 919, controle. O 1645, livre pouso, junta 1-0, vento 120 graus, ponto mal. E o pouso, bom, 645. Azul 6919, controle. 19, suba restrito nível 320 e chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 95. Passando externo, baixando e travando o SAN 3894. SAN 3894, continua a aproximação, aguardando pista livre. Vento 120 graus, coordenando. Guardando. Gol 1645, solo aos 3. 0 direito, solo 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, gol 1645. Sol na 0, vento 90 graus, com 99. Livre pouso não, 90 3894. Sol 20, visual com Airbus, sinal pista 10. Gente, após passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 10, passou 20. 2894, sol aos 34, libere direita, chame sol em 121, décima 1. 21. Gol 1869, a Lima tem cabeceira no zero. Passou 2-0, decolou